Glória a Deus. Aplauda Jesus pela vida desse ministério. Tem sido bênção, né? Muitas crianças têm sido frutificadas, né? A sua família também. Glória a Deus. Antes de a gente fechar os olhos, orar por esse momento da palavra, eu quero louvar a Deus pela vida da mãe da Jennifer, né? Foi curada de câncer. Faz assim, para que as pessoas te conheçam. A igreja pode dar glória a Deus, irmãos? A igreja pode dar glória a Deus, ela está ali, é a mãe da Jennifer, e elas estão passando agora, né, a família, por um momento de glória, né, e o Senhor vai restituir todos os outros, né, percalços que ainda tem do tratamento, mas o Senhor faz uma grande obra e ser curado de câncer, glória e honra para Ele, amém, igreja? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos por tudo que tu está fazendo aqui nessa manhã, por nós sermos igreja, estarmos em comunhão, juntos, meu Senhor, nessa manhã, não só para louvar, engrandecer o teu nome, agradecer pelo pão de cada dia, mas para te ouvir. Então, nos aquieta agora, em nome de Jesus, para que nós possamos ouvir a tua voz e entender o que nesse dia, nesse momento, tu quer falar aos nossos corações. Então, ó Pai, cada um que está aqui, cada um que está no campus online, seja agraciado pela tua voz, que eu creio que será ecoada aqui por intermédio da tua palavra. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 1, primeiro. Eu gosto muito do livro de Neemias, a atitude que Neemias teve, mas quero só dar uma introdução aqui no capítulo 1, né, que ele ficou sabendo de uma notícia não muito favorável com relação à sua família, com relação ao seu povo, e a atitude que esse homem teve me impacta muito, porque não foi uma atitude que ele calculou, que ele, né, ele falou, não, vou administrar isso aqui pelo menos durante uns 2 anos, para depois, não. Ele fez algo aqui muito tremendo. Versículo 1 do capítulo 1 do livro de Neemias diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Aí vem a notícia. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas no fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Uma coisa interessante nessa palavra é que ele ouve a notícia, não uma notícia boa, porque, né, o muro de Jerusalém não estava em pé, as portas não estavam no seu devido lugar, que era onde protegia ali Jerusalém. O que, que ele fez? Ele, naquele momento, aquilo impactou ele, ele se colocou em oração, em jejum, em propósito. Porque às vezes, irmãos, nós atendemos algumas demandas da nossa vida com desespero, né? Sem saber o que fazer, o que, que nós vamos fazer, meu Pai. Não. Atente para algumas notícias e demandas, né, da sua vida com jejum e com oração. Ele começou aqui, e a oração dele, eu não vou ler, mas a oração dele é tão profunda que ele começa dizendo: Pai, eu estou pedindo perdão pelos pecados do meu povo. É aquilo que é necessário agora, alinhe, porque o meu povo pecou, e ele começou a se arrepender. Começou a trazer à memória dele arrependimento. Quando o Senhor nos propõe uma construção ou uma reconstrução, a primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, é se arrepender. Pastor, eu não estou fazendo nada, eu estou direitinho no Senhor. Irmãos, a gente sempre faz alguma coisa que não provém do Pai. Você concorda comigo? A gente sempre tem uma atitude, um pensamento, um impulso que não provém do Pai. E o Pai hoje está dizendo, eu preciso que você comece a construir e reconstruir algumas coisas. Nós vamos começar por onde? Oração e jejum. Ou seja, uma estrutura, nós precisamos ter fortalecimento naquele que tudo pode, tudo opera. Ok? E ele orou, jejuou, né? É o que nós vamos fazer. Nós, antes de tomar qualquer decisão, antes de falar qualquer palavra, antes de ir a qualquer pessoa, ore, jejue, peça direção, não tome decisões precipitadas. Né? Não comece uma obra poderosa, uma construção ou uma reconstrução de algo se você ainda não está completamente restabelecido. Nós precisamos ter estrutura, porque tem situações que são muito sérias. Essa reconstrução desse muro durou quantos dias? Escola Bíblica Dominical. Ficou todo mundo quieto. 50 é quanto? Isso. Fala para o irmão que está do seu lado. 52 dias. Tu consegue reconstruir um muro em 52 dias? E não era um muro pequeno, era um muro grande. Era um muro que tinha uma extensão muito grande, uma proporção muito grande. O que, Neemias fez? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar esperando cair do céu. Eu preciso tomar uma atitude para que haja uma mudança nesse quadro. Eu preciso tomar uma atitude para que haja um recomeço nesse quadro. Sabe o que Deus está dizendo aqui, nessa manhã? Tome algumas atitudes. Ou seja, se levante, não espere. Porque às vezes a gente fica esperando, prolongando, né? E dizendo, não, dá para esperar mais um bocadinho, só mais um bocadinho. E a gente fica aguardando. Mas não, Deus hoje está te convidando a se colocar de pé. Fala para o irmão que está do seu lado, eu vou junto contigo. Juntinho, nós vamos reconstruir, fala para ele, nós vamos reconstruir juntos, amém? Tem gente que teve uma semana mega power igual a minha, cansativa. Eu estou aqui hoje, irmãos, pela misericórdia, hoje veio só o Espírito, pastor. Amém? Não veio só o Espírito? Né? Hoje é dia do pastor metodista, depois dá parabéns para nós. E às vezes a gente chega aqui cansado. Mas você já percebeu que o Senhor vai renovando as nossas forças? Você chegou cansado e no louvor você já é renovado. Na oração você já é renovado. E o Senhor está dizendo, estou te renovando para que você comece essa grande obra. E eu vou te dar uma notícia aqui. Essa obra não pode parar. Ah, pastor, é muito cansativo. Não pode parar. Você não pode sair da posição a qual ele te colocou. Você não pode parar. Amém? Ah, mas eu estava pensando hoje mesmo, quando eu saí de casa, parar. Então, dispensa. E recomece, porque Deus vai te estruturar. Amém? Lá no capítulo 6, acompanha comigo aqui. E começou todo um processo, eu acho muito tremendo, porque no capítulo 1 e no capítulo 2 houve assim um mover enorme, né, na vida de Neemias. Neemias pediu ao rei as cartas que foram liberadas para ele passar. Neemias, né, foi liberado, chegou até lá aonde precisava dele. Irmão, se alguém fala contigo assim, ah, caiu um muro, vamos ver um muro grande aqui em Petrópolis. Vamos botar assim, caiu ali um pedaço enorme, enorme. Ali do museu, preciso de você, tu vai lá? Hein, irmãos? Não, a maioria falou não. Por que que tu não vai? Porque tu não tem tempo. Segundo, porque tu trabalha. Terceiro, porque tu tem tua família. Mas vamos supor, tudo bem, é um museu, mas vamos supor que esse muro, essa proteção, seja dentro da sua família, dentro da sua parentela, tu vai ou não vai? Tu vai se colocar ou não vai se colocar? Lógico que nós vamos nos colocar, porque é a nossa família. Aqui Neemias recebeu uma notícia sobre a família dele, sobre o povo dele. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Eu te dou estrutura. Eu te dou estrutura para que algo mude dentro da sua parentela. Eu te dou estrutura para que algo mude dentro da sua casa. Eu te dou estrutura, eu te dou autoridade para que algo seja transformado aí na sua história. E às vezes, irmãos, a gente está achando que quem vai mudar a nossa história é quem está, né, do nosso lado, ou o intercessor, o pastor. Não, nós podemos nos levantar hoje e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu não tenho muita possibilidade, não, eu não tenho muita força, não, mas eu estou aqui e eu vou continuar essa boa obra, amém? Glória a Deus. Versículo 1 do capítulo 6, começou a obra, fala para o irmão que está do seu lado, começou a boa obra. Vê se ele está animado. Culto de 8 horas, parece que o povo está meio dormindo ainda, né? É brincadeira, brincadeira. Fala para o irmão que está do seu lado, então anima-te, fala. Anima-te, é uma boa obra, fala. É uma boa obra. Então a obra já começou. Fala assim: você está com as ferramentas na mão? Fala para ele. Você está com as ferramentas corretas, né, para restituir esse muro aí que vai proteger a sua casa, a sua família, vai te proteger, né, daquilo que impede, às vezes, um grande mover de Deus? Sim ou não? Nossa, irmãos. Eu vou pedir permissão aos pastores para a gente ficar aqui até 10h30. Até vocês animarem, estou brincando. Vocês creem nisso? Irmãos, tem coisas acontecendo dentro da nossa casa que é a nossa responsabilidade. E nós estamos achando que a responsabilidade é do outro. Ah, não, é o fulano que precisa decidir isso. Não, na minha parentela, é o tio, o primo, o periquito, o papagaio lá de longe. Não, mas Deus está falando essa palavra conosco. Nós vamos nos levantar, amém? Com jejum e com oração, para começar uma boa obra na nossa casa. Eu preciso de uma boa obra na minha família, e eu creio que você precisa de uma boa obra na sua família também. E às vezes nós precisamos de uma boa obra em nós, porque nós estamos extremamente cansados, sobrecarregados, desanimados, e Deus está dizendo: jejue e ore, porque o restante eu faço. Jejue e ore e caminhe. Porque Neemias não só jejuou, não só orou, ele caminhou e foi até onde ele deveria ter ido. E às vezes a gente jejua e ore, mas não vai até onde nós deveríamos ir. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 6. Começou a boa obra, amém, igreja? Você vai ficar com isso na cabeça: começou a boa obra, começou a boa obra. Segunda-feira tu vai acordar e falar: começou a boa obra. Terça-feira: começou a boa obra. Tu vai ficar com isso até a Páscoa, comendo chocolate pensando: começou a boa obra. E eu não posso sair da posição que Deus me colocou, amém? Come chocolate pensando e trabalhando. Glória a Deus. Vamos lá. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio. É o arábio. Tá certo? Certo, né? E o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, ele tinha feito a obra, sim ou não? Sim ou não, igreja? Reconstruiu ou não reconstruiu? Em quantos dias? Com a ajuda de muitas pessoas, sim. Porque a gente não caminha sozinho. E às vezes a gente fica sozinho no meio da situação e ainda fala assim: pai, eu não tenho ninguém para contar. Olha do teu lado aí, vê se não tem um monte de gente. Pelo menos umas 3 pessoas que estão ao seu lado, você pode contar. Pelo menos umas 4 pessoas, se você participa de uma célula, a sua célula, você pode contar com essa célula. O pessoal da escola bíblica dominical, você pode contar com o pessoal da escola bíblica dominical, a sua classe. Então nós não podemos fazer nada sozinhos. 52 dias de Neemias se colocou, mas se colocou com outras pessoas também, porque a atitude de Neemias transformou outras pessoas. Se eu me colocar hoje e dizer assim: Deus, eu me coloco diante de ti, por intermédio da tua presença, para que haja uma mudança na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, aonde eu pisar, irmãos, uma grande obra vai acontecer. uma grande obra vai acontecer, porque nós precisamos dar o primeiro passo. É uma manhã de dar o primeiro passo. E aí ele deu o primeiro passo. Quando, né, reconstituiu ali, restituiu os muros, e ele continua dizendo, os inimigos, né, era Sambalat, Tobias e Gesem. Olha o que esses homens fizeram. Eu tenho 13 minutos, vou dar uma corrida aqui. Olha o que eles fizeram. Já tinha edificado o muro, ainda que antes, até este tempo, não tinha posto as portas nos portais. Sambalat e Gesem enviaram a dizer, algumas traduções estão dizendo, enviaram cartas, enviaram mensageiros. Olha o que eles enviaram dizendo, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentaram fazer-me mal. Aí o que Neemias respondeu? Resposta sábia, irmãos. Porque às vezes vem uma notícia no meio do processo. Vem alguém dizendo assim, ah, eu preciso falar contigo. E esse momento que a pessoa fala, eu preciso falar contigo, você desce daquilo que você estava fazendo, você sai do contexto daquilo que Deus mandou e você se distrai. E aí deixa o posto de onde você estava. Neemias não poderia deixar o posto. Olha o que ele respondeu. Eles pediram, né, para vir e ele enviou uma mensagem, um mensageiro. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou o quê? Coloca aqui para mim, para a gente poder ler todo mundo junto. Vamos ler todo mundo junto? Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei o quê? Fala para o irmão que está do seu lado, não chama a minha atenção. Eu estou numa grande obra. Fala para ele, eu estou numa grande obra, eu estou jejuando, estou orando, estou de propósito, não me perturbeis. Amém? E eles foram lá, por quê? Porque a obra estava sendo feita. O negócio estava funcionando, irmãos. Já viu quando o negócio está funcionando que dá um reboliço no meio do processo? Que tu fala assim, ah, tem alguma coisa errada aqui. Entendeu? Mas a gente não pode ceder. Porque às vezes o cansaço, Neemias devia estar extremamente cansado. 52 dias ali, ó, cansado, num processo intenso. E as guerras que a gente passa, às vezes as lutas, é um processo intenso. Que a gente fica mentalmente o quê? Sobrecarregado. E tudo pode nos distrair, até a nós mesmos. Então, o que ele fez? Eu não posso, coloca ali para mim de novo, por favor. Eu não posso descer. Fala para o irmão que está do seu lado. Se tu descer, fala profetizando na vida dele. Se tu descer, eu vou pedir Jeová para te pegar lá embaixo. Amém? Você não pode descer. Fala para ele. Você não pode sair da direção que Deus te colocou. Você precisa, e eu também preciso, colocar e me recolocar todos os dias diante dele, porque a obra que ele está fazendo na nossa vida é intensa, é poderosa, é maravilhosa, e tem grandes coisas para acontecer. Nós não podemos descer, nós não podemos abandonar a direção. Ah, eu vou abandonar tudo, não quero mais não. Vou arrumar uma mochila. Vou para a China. Comprar uma passagem só de ida. Não, você não vai para lugar nenhum. Você vai continuar aí, amém? Coloca aí para mim, por favor. Glória a Deus. E aí, o que ele falou? Estou fazendo o quê? De modo que eu não poderei. Fala para você mesmo, eu não vou descer. Eu não vou ceder, fala. Aquilo que falam comigo, fala isso para você. Aquilo que falam comigo, aquilo que me mandam mensagem, aquilo que me aponta, aquilo que me desanima, eu não vou ceder. Fala para você, eu não vou ceder. Amém? Glória a Deus. Versículo 4. Por que cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ou seja, era mais importante o que para Neemias? A obra. O que é mais importante para você? Descer ou continuar lutando, fazendo a obra, construindo? O que é mais importante? E tem um detalhe nessa palavra. Tinha as ferramentas, sim, mas eles precisavam se defender. Por isso que quando a gente está desatento, a gente perde algumas batalhas. A gente precisa estar com a mente em Cristo. Amém, queridos? A gente precisa estar com a mente em Cristo. Aleluia. Coloca ali para mim, por favor. E da mesma maneira enviaram a mim, quantas vezes mais, irmão? 4 vezes. Teve a primeira, não funcionou. Teve a segunda, não funcionou. Teve a terceira, não funcionou. Fala assim, não vai funcionar. Comigo não, fala. Comigo não vai funcionar. Teve a quarta vez. E da mesma maneira, o que, que ele respondeu? Não posso descer. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu estou blindando a minha casa. Eu estou cuidando da minha esposa, eu estou cuidando do meu esposo, estou cuidando dos meus filhos, estou blindando, né? Estou orando, jejuando e dizendo, né? Amando a minha família com intensidade. Eu não posso parar. Que toda mágoa vá embora agora em nome de Jesus. Que todo ressentimento vá embora em nome de Jesus. Porque mesmo que a gente esteja numa grande obra, se a gente tem mágoa, ressentimento, alguma coisa, no nosso coração a gente desce. A gente desce, fica ouvindo aquilo e vai embora. E a obra fica. O que, que Deus colocou nas suas mãos? Eu já estou finalizando. O que, que Deus colocou nas suas mãos que é sua responsabilidade? Irmãos, aquilo que é minha responsabilidade, eu não posso colocar na mão dos meus pastores. Aquilo que é minha responsabilidade, eu não posso colocar na mão da minha mãe, das minhas irmãs, do meu irmão, por mais que eu possa contar com eles. É minha responsabilidade. Fala assim, eu creio que eu vou conseguir. Porque tem gente que tem medo de responsabilidade. Tem gente que foge de responsabilidade e coloca todo o peso da responsabilidade numa outra pessoa. Nós não vamos fazer mais isso, amém? Mas, pastor, eu não sei lidar com muitas coisas, mas hoje Deus está dizendo para mim e para você, eu vou te fortalecer, eu vou te dar a direção. Crie responsabilidade. E faça aquilo que Deus te mandou fazer. Amém? Glória a Deus. Versículo, para a gente finalizar, o louvor pode vir, que aí eu já vou finalizar aqui. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. Fala para o irmão que está do seu lado, pode enviar quantas vezes forem. Fala para ele, pode enviar quantas vezes forem. Mensagens para tirar o foco da sua vida, mas você não vai sair da posição que Deus te colocou. Amém, igreja? Glória a Deus. 4 vezes. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, mandou outra mensagem. 5 vezes. Eu não sei se eu estou errada, mas a contagem aqui, eu acredito que deu umas 6 vezes, né? Primeiro teve um anúncio, depois mais 4 vezes e a 5ª vez. Quantas mensagens só essa semana você recebeu e te deu um desânimo sobrenatural? Quantas palavras chegaram até você e você pensou assim, eu não tenho mais capacidade não, ué. Eu vou é parar com esse negócio. E Deus te trouxe aqui hoje no culto de 8 horas. Você que está no campus online assistindo, para te dizer, eu estou te capacitando. Eu estou te fortalecendo nessa manhã. Eles trabalhavam com uma ferramenta na mão e uma arma na outra, para que eles não fossem atingidos. E eu fiquei pensando, pastor, pastor Guto, pastor Marco, igreja, fiquei pensando que desde o primeiro momento que Neemias recebeu essa notícia, ele já começou a ser movido de forma tremenda dentro dele. Quando nós não somos movidos por dentro, de dentro para fora, irmãos, o pastor, os pastores, os líderes, quem quer que for, pode falar qualquer coisa, que você não consegue se levantar, porque você não foi movido, você não foi tocado, e eu também não, de dentro para fora, pelo Espírito Santo. Mas nós temos ainda um ano inteiro para frente, que Deus está dizendo, a obra não finalizou ainda, continue, porque eu estou te capacitando, aleluia. Se coloca de pé, dê a mão ao irmão que está do seu lado, aleluia, rabada canta, rabalabalabás, dê a mão ao irmão que está do seu lado. Oh, santo de Israel, as mãos desse irmão podem estar cansadas, sobrecarregadas. Nós vamos orar para que você seja revestido de poder, que dentro de você haja um despertar no Espírito, para que você continue a boa obra. Feche seus olhos, o Ministério de Louvor vai cantar só um pedacinho do hino e eu quero orar por você, e o pastor Marco vai finalizar. Amém, queridos? Eu vou construir. Declara isso. Declara isso. Aleluia. Tu és. Aleluia, aleluia. Eu vou confiar. Declara isso. Somente em ti. Nós recebemos quantas notícias, quantos laudos da medicina, quantos processos judiciais, quantos desafios dentro da nossa parentela, no nosso lar, quantas notícias dizendo não tem mais jeito, acabou tudo, os muros estão por terra, as portas não existem mais, não há mais proteção, rabaia, labada, rabalabalabás. Mas hoje, tu está dizendo a toda a igreja, a vida do pastor Marco, a vida, meu Senhor, da catedral, Campus Expansão Barão, Campus Expansão Quitandinha. Eu tenho uma boa obra. Eu tenho uma boa obra para finalizar na vida de vocês. Se coloquem, se recoloquem. E não ouçam as notícias contrárias. Não ouçam as vozes contrárias. Porque eu estou sustentando você, sustentando a sua casa, a sua família, a sua história. Aleluia. Pai, nós queremos agradecer por essa palavra, por essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Dê um abraço apertado aí nesse irmão.